bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere. And I like to stay high, I feel too bara bere. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Bara bara bara, bara bara bara. Só vocês, vai. Bara bara bara, bara bara bara, bara.